pedindo amor. Nini Machante, Nego do Ferro Velho. Sabe que quando te vejo, o beijo é certo, é prazer, é fatal. Na cama não tem mistério, toda timidez é moço real. Não vou lá com esse pivete, tudo nota 7, não te satisfaz. Olha tentando achar um dieguinho como eu, só que não é capaz. Cê pode até procurar, cê não vai encontrar em outra. Então para de reclamar. E se ele não te faz gemer? E se ele não te faz gol? Eu vou até falar baixo. Troca de macho, troca de macho, troca de macho. Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gó, eu vou até falar baixo. Troca de macho, troca de macho, troca de macho. Jorge do carro de som, é Diego Amante, chame no solinho RS. Cê pode até procurar, cê não vai encontrar em outra. Então para de reclamar. Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gó, eu vou até falar baixo. Troca de macho, troca de macho, troca de macho. Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gó, troca de macho, troca de macho, troca de macho. Se ele não te faz gemer, se ele não te faz gó, fala baixo, mulher. Troca de macho, troca de macho, troca de macho.